a festejar. E vem você me possuir, me ensinar que o amor não escolhe a hora de chegar. Preciso ir, me recompor, me preparar, pois amanhã vou decidir a direção que vai seguir meu coração. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar. Esse casamento ia dar em nada, nada, nada, nada. É, como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você. Eu faço de tudo pra ficar contigo. Fica comigo, amor. Meu amor. nosso mundo se encontrar, teu sorriso afastar meu momento de tristeza. Olha, eu venho sofrendo tanto, o meu mundo é só pranto, não consigo sonhar. Vem fazer meu corpo viajar até o infinito, me faça viver tudo que preciso é você. Não tenho vergonha em dizer, eu quero te amar, te amar. Vem me beijar, quero tanto te amar. Oh, vem que meu corpo desejar teu prazer. Toda forma de amor, tô nesse tempo de me recompor. Seja quem for, é tudo ou nada. Que seja o amor de uma estrela cadente na eternidade dessa madrugada. Preciso amar como quem quer compor, acreditar que ainda existe amor, sem dor, sem mágoa. Eu quero o fogo dessa chama acesa e habitar teu corpo encantado.

ter você pra mim, ser o berço dessa fonte de amor tão clara. Sonho acordado em tê-la em meus braços pra abrandar os anseios. Como um grande rio a correr seguindo a correnteza do prazer de te amar. Chego a pensar que estou no paraíso, cheio de felicidade. Me faço crer que esse amor é igual entre a gente. Posso jurar pra você, nunca se viu tanto amor assim tão diferente. O amor dos deuses invejei. Quisera eu parar o mundo agora, eternizando enfim o nosso sentimento, e ao universo anunciar que nada vai nos separar. É só fantasia, é tudo uma pura ilusão, é. Sempre tentando, sempre querendo, nem sempre entendendo a razão do sofrer. A vida não é só sofrer, nem toda noite, mas todo dia. Vida vazia assim. A vida não é tão ruim, nem só Maria faz o João. Vazio no corpo Nem sempre um sorriso pode afugentar a dor. É, se às vezes temos que chorar, mas quando pronto vira um mar de poesia, a alma irradia sem medo de errar. A vida não é só sofrer, nem toda noite, mas todo dia. Vida vazia, sim. A vida não é tão ruim. João, vazio no coração. Nem sempre um sorriso pode afugentar a dor. É, se às vezes temos que chorar. Mas quando o pranto vira um mar de poesia, a alma irradia. Larira. João, contente o coração. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. A vida não é tão ruim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Imaginei, eu fiquei você e eu. Imaginei que podia te amar. Nosso amor não era fantasia, era pura magia. Não havia saudade. Eu sonhei com a felicidade e que a gente podia se entender de verdade. Acariciei teu corpo nu, acariciei de norte a sul. Com teu olhar, fiquei sem jeito de gritar. Acariciei teu corpo nu, acariciei de norte a sul. E me iluminei com teu olhar, fiquei sem jeito de gritar. Te quero, te amo. Acariciei teu corpo nu, acariciei de norte a sul. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Mais um sonho de amor que se desfez dentro de mim. Você foi a verdade que eu julgou errado quem te amou. Corri atrás, suei a camisa, e o mel que escorre de nós dois descansa nos meus braços. Confesso, estou apaixonado. A lua do céu me viu chorando. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Mais um sonho de amor que se desfez dentro de mim. Você foi a verdade que eu queria. Não era solidão. Você julgou errado quem te amou. Corri atrás, estou apaixonado. A lua do céu me viu chorando. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Beijando. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor. se entendia muito bem. E a discussão já era a coisa mais comum. E havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais. Se na verdade pra você eu já não fosse feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que só eu. Mas vá embora antes que a dor machuque mais meu coração. Ajoelhe te implorando pra ficar comigo. Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer. Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender como me esquecer. Outro consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que sonhou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração. Antes que eu morra me humilhando de paixão. De paixão. você falou pra mim que não podia se apaixonar, que o seu coração tinha dono, mas você se envolveu. Eu pergunto a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar, com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de sofrer, chega de chorar, vou achar um novo amor pra gente se amar. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega. Com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega. Tanto tempo, sim.